Na oficina de José, ponto 39. Homilia pronunciada no dia 19 de março de 1963. A Igreja inteira reconhece São José como seu protetor e padroeiro. Ao longo dos séculos tem-se falado dele, sublinhando diversos aspectos da sua vida, sempre fiel à missão que Deus lhe confiara. Por isso, desde há muitos anos, me agrada invocá-lo com um título carinhoso: Nosso Pai e Senhor. São José é realmente Pai e Senhor, protegendo e acompanhando no seu caminho terreno aqueles que o veneram, como protegeu e acompanhou Jesus enquanto crescia e se fazia homem. Ganhando intimidade com ele, descobre-se que o Santo Patriarca é, além disso, mestre da vida interior, porque nos ensina a conhecer Jesus, a conviver com ele, a tomar consciência de que fazemos parte da família de Deus. E São José dá-nos essas lições, sendo, como foi, um homem corrente, um pai de família, um trabalhador que ganhava a vida com o esforço das suas mãos. Este facto possui também para nós um significado que é motivo de reflexão e de alegria. Ao celebrar hoje a sua festa, quero evocar a sua figura, recordando o que dele nos diz o Evangelho, para podermos assim descobrir melhor o que, através da vida simples do esposo de Santa Maria, nos transmite Deus. A figura de São José no Evangelho, ponto 40. Tanto São Mateus como São Lucas nos falam de São José como varão descendente de uma estirpe ilustre, a de Davi e de Salomão, reis de Israel. Historicamente, os pormenores dessa descendência são algo confusos. Não sabemos qual das duas genealogias que os evangelistas trazem corresponde a Maria, mãe de Jesus, segundo a carne, e qual a São José, que era seu pai, segundo a lei judaica. Nem sabemos se a cidade natal de José era Belém, onde se dirigiu para se recensear, ou Nazaré, onde vivia e trabalhava. Sabemos, no entanto, que não era uma pessoa rica. Era um trabalhador como milhões de homens no mundo. Exercia o ofício fatigante e humilde que Deus escolheu também para si, quando tomou a nossa carne e viveu 30 anos como uma pessoa mais entre nós. A Sagrada Escritura diz que José era artesão. Vários padres acrescentam que ele foi carpinteiro. São Justino, falando da vida de trabalho de Jesus, afirma que fazia arados e jugos. Baseando-se talvez nessas palavras, Santo Isidoro de Sevilha conclui que José era ferreiro. De qualquer modo, era um operário que trabalhava ao serviço de seus concidadãos, que tinha uma habilidade manual, fruto de anos de esforço e de suor. Das narrações evangélicas depreende-se a grande personalidade humana de São José. Em nenhum momento nos aparece como um homem diminuído ou assustado perante a vida. Pelo contrário, sabe enfrentar-se com os problemas, superar as situações difíceis, assumir com responsabilidade e iniciativa os trabalhos que lhe são encomendados. Não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como um homem velho, apesar da boa intenção de se destacar a perpétua virgindade Maria. Eu imagino-o jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas na pujança da vida e das forças humanas. Para viver a virtude da castidade não é preciso ser-se velho ou carecer de vida. A castidade nasce do amor. A força e a alegria da juventude não constituem um obstáculo para um amor limpo. Jovem era o coração e o corpo de São José quando contraiu o matrimónio com Maria, quando conheceu o mistério da sua maternidade divina, quando viveu junto dela respeitando a integridade que Deus queria oferecer ao mundo, como mais um sinal da sua vinda às criaturas. Quem não for capaz de compreender um amor assim, conhece muito mal o verdadeiro amor e desconhece por completo o sentido cristão da castidade. Como dizíamos, José era artesão da Galileia, um homem como tantos outros, e que pode esperar da vida um habitante de uma aldeia perdida como era Nazaré. Apenas trabalho todos os dias, sempre com o mesmo esforço. E no fim da jornada, uma casa pobre e pequena para recuperar as forças e recomeçar o trabalho no dia seguinte. Mas o nome de José significa, em hebreu, Deus acrescentará. Deus dá à vida santa dos que cumprem a sua vontade dimensões insuspeitadas, o que a torna importante, o que dá valor a todas as coisas, o que a torna divina. À vida humilde e santa de São José, Deus acrescentou, se me é permitido falar assim, a vida da Virgem Maria e a de Jesus Nosso Senhor. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. José podia fazer suas as palavras que pronunciou Santa Maria, sua esposa. fez em mim grandes coisas aquele que é todo-poderoso, porque pôs o seu olhar na minha pequenez. José era efetivamente um homem corrente, em quem Deus confiou para realizar coisas grandes. Soube viver exatamente como o Senhor queria todos e cada um dos acontecimentos que compuseram a sua vida. Por isso, a Sagrada Escritura louva José, afirmando que era justo. E na língua hebraica, justo quer dizer piedoso, servidor irrepreensível de Deus, cumpridor da vontade divina. Outras vezes significa bom e caritativo para com o próximo. Numa palavra, o justo é o que ama a Deus e demonstra esse amor, cumprindo os seus mandamentos e orientando toda a sua vida para o serviço dos seus irmãos, os homens. A fé, o amor e a esperança de José. Ponto 41. A justiça não consiste na mera submissão a uma regra. A retidão deve nascer de dentro. Deve ser profunda, vital, porque o justo vive da fé. Viver da fé, estas palavras que foram mais tarde tema frequente de meditação para o apóstolo São Paulo, vêm-se realizadas superabundantemente em São José. O seu cumprimento da vontade de Deus não é rotineiro nem formalista, mas espontâneo e profundo. A lei que todo judeu praticante vivia não foi para ele um simples código, nem uma fria recompilação de preceitos, mas expressão da vontade de Deus vivo. Por isso, soube reconhecer a voz do Senhor quando esta se manifestou inesperada e surpreendentemente. A história do Santo Patriarca foi uma vida simples, mas não uma vida fácil. Depois de momentos angustiosos, sabe que o filho de Maria foi concebido por obra do Espírito Santo. E esse menino, filho de Deus, descendente de Davi segundo a carne, nasce numa gruta. Os anjos celebram o seu nascimento e personalidades de terras longínquas vêm adorá-lo. Mas o rei da Judeia deseja a sua morte e é necessário fugir. O filho de Deus é um menino aparentemente indefeso que terá de viver no Egito. São Mateus, ao narrar estas cenas no seu Evangelho, põe constantemente em destaque a fidelidade de José, que cumpre sem vacilações os mandatos de Deus, embora por vezes o sentido desses mandatos lhe possa parecer obscuro, ou se lhe oculta a sua conexão com o resto dos planos divinos. Em muitas ocasiões, os padres da Igreja e os autores espirituais fazem ressaltar a firmeza da fé de José, referindo-se às palavras do anjo, que lhe ordena que fuja de Herodes e se refugie no Egito. Crisóstomo comenta: ao ouvir isto, São José não se escandalizou nem disse: isto parece um enigma. Ainda há pouco tu me davas a conhecer que ele salvaria o seu povo e agora não é sequer capaz de salvar-se a si próprio. E somos nós que temos necessidade de fugir, de empreender uma viagem e fazer uma grande deslocação. Isto é contrário à tua promessa. José não discorre deste modo, porque é um varão fiel. Também não pergunta pela data de regresso, apesar de o anjo a ter deixado indeterminada, posto que lhe tinha dito: fica lá, no Egito, até que eu te avise. Nem por isso levanta dificuldades, mas obedece e crê e suporta todas as provas alegremente. A fé de José não vacila. A sua obediência é sempre estrita e rápida. Para compreender melhor esta lição que aqui nos dá o Santo Patriarca, é bom que consideremos que a sua fé é ativa e que a sua obediência não se parece com a obediência de quem se deixa arrastar pelos acontecimentos. Porque a fé cristã é o que há de mais oposto ao conformismo ou à falta de atividade e de energia interiores. José abandonou-se sem reservas nas mãos de Deus, mas nunca deixou de refletir sobre os acontecimentos. E assim recebeu do Senhor a inteligência das obras de Deus, que é a verdadeira sabedoria. Deste modo, aprendeu a pouco e pouco que os planos sobrenaturais têm uma coerência divina que às vezes está em contradição com os planos humanos. Nas diversas circunstâncias da sua vida, o patriarca não renuncia a pensar nem se alheia da sua responsabilidade. Pelo contrário, põe toda a sua experiência humana ao serviço da fé. Quando volta do Egito, ouvindo que Arquelau reinava na Judeia em vez de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Aprendeu a mover-se dentro dos planos divinos. E como confirmação de que Deus quer o que ele representia, recebe a indicação de se retirar para a Galileia. Assim foi a fé de São José, plena, confiante, íntegra, manifestando-se numa entrega real à vontade de Deus,

Uma altíssima personalidade eclesiástica telefonou imediatamente para me dizer: ao ouvir a notícia, pensei logo em si, na alegria que lhe tinham dado. E assim era. Porque na Assembleia Conciliar, que representa a Igreja inteira reunida no Espírito Santo, se proclamava o valor divino da vida de São José. O valor de uma vida simples de trabalho face a Deus e em total cumprimento da vontade divina. Santificar o trabalho, santificar-se no trabalho, santificar com o trabalho. Ponto 45. Descrevendo o espírito da associação a que dediquei a minha vida, o Opus Dei, tenho dito que se apoia como em seu gonzo no trabalho ordinário, no trabalho profissional exercido no meio do mundo. A vocação divina dá-nos uma missão, convida-nos a participar na tarefa única da Igreja para sermos assim testemunho de Cristo perante os nossos iguais, os homens, e para levarmos todas as coisas a Deus. A vocação acende a uma luz que nos faz reconhecer o sentido da nossa experiência. É convencermos-nos, com o resplendor da fé, do porquê da nossa realidade terrena. Toda a nossa vida, a presente, a passada e a que há de vir, cobra um novo relevo, uma profundidade de que antes não suspeitávamos. Todos os factos e acontecimentos passam a ocupar o seu posto. Entendemos aonde nos quer levar o Senhor e sentimos-nos entusiasmados e envolvidos por esse encargo que se nos confia. Deus tira-nos das trevas da nossa ignorância, do nosso caminho incerto entre os acontecimentos da história, e chama-nos com voz forte, como um dia o fez com Pedro e com André: segui-me e eu os farei pescadores de homens, qualquer que seja o lugar que ocupemos no mundo. Quem vive da fé pode encontrar a dificuldade e a luta, a dor e até a amargura, mas nunca o desânimo nem a angústia, porque sabe que a sua vida serve, sabe para que veio a esta terra. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha às escuras, mas possuirá a luz da vida. Para merecer essa luz de Deus, é preciso amar, ter a humildade de reconhecer a necessidade de sermos salvos e dizer com Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós acreditamos e sabemos que Tu és Cristo, Filho de Deus. Se realmente procedermos assim, se deixarmos entrar no nosso coração o chamamento de Deus, também poderemos repetir com verdade que não caminhamos nas trevas, pois por cima das nossas misérias e dos nossos defeitos pessoais brilha a luz de Deus, como o sol brilha por cima da tempestade. A fé e a vocação de cristãos afetam toda a nossa existência e não só uma parte dela. As relações com Deus são necessariamente relações de entrega e assumem um sentido de totalidade. A atitude do homem de fé é olhar para a vida em todas as suas dimensões, com uma perspectiva nova a que nos é dada por Deus. Vós, que hoje celebrais comigo esta festa de São José, sois todos homens dedicados ao trabalho em diversas profissões humanas. Formais diversos lares, pertenceis a diferentes nações, raças e línguas. Adquiris formação em centros de ensino, em oficinas ou escritórios. Tendes exercido durante anos a vossa profissão. Estabelecestes relações profissionais e pessoais com os vossos companheiros, participaste na solução dos problemas coletivos das vossas empresas e da sociedade. Pois bem, recordo-vos mais uma vez que nada disso é alheio aos planos divinos. A vossa vocação humana é uma parte, e parte importante, da vossa vocação divina. Esta é a razão pela qual vos haveis de santificar, contribuindo ao mesmo tempo para a santificação dos outros, vossos iguais, precisamente santificando o vosso trabalho e o vosso ambiente. A profissão ou ofício que enche os vossos dias, que dá fisionomia peculiar à vossa personalidade humana, que é a vossa maneira de estar no mundo, o vosso lar, a vossa família e a nação em que nasceste e que amais. O trabalho acompanha necessariamente a vida do homem sobre a terra. Com ele nascem o esforço, a fadiga, o cansaço, manifestações de dor e de luta, que fazem parte da nossa existência humana, atual, e que são sinais da realidade do pecado e da necessidade da redenção. Mas o trabalho em si mesmo não é uma pena, nem uma maldição ou castigo. Os que assim falam não leram bem a Sagrada Escritura. É a hora de nós, os cristãos, dizermos bem alto que o trabalho é um dom de Deus e que não tem nenhum sentido dividir os homens em diversas categorias segundo os tipos de trabalho, considerando umas tarefas mais nobres do que outras. O trabalho, todo o trabalho, é testemunho da dignidade do homem, do seu domínio sobre a criação. É um meio de desenvolvimento da personalidade. É um vínculo de união com os outros seres. Fonte de recursos para sustentar a família. Meio de contribuir para o melhoramento da sociedade em que se vive e para o progresso de toda a humanidade. Para um cristão, essas perspectivas alargam-se e ampliam-se, porque o trabalho aparece como participação na obra criadora de Deus, que ao criar o homem, o abençoou dizendo-lhe: procriai e multiplicai-vos e enchei a terra e subjugai-a, e dominai sobre todo o animal que se move à superfície da terra. Além disso, ao ser assumido por Cristo, o trabalho apresenta-se-nos como uma realidade redimida e redentora. É não só o âmbito em que o homem vive, mas também meio e caminho de santidade, realidade santificável e santificadora. Convém não esquecer, portanto, que esta dignidade do trabalho está fundamentada no amor. O grande privilégio do homem é poder amar, transcendendo assim o efêmero e o transitório. O homem pode amar as outras criaturas, dizer um tu e um eu, cheios de sentido. E pode amar a Deus, que nos abre as portas do céu, que nos constitui membros da sua família, que nos autoriza a falar com Ele, também de tu a tu, face a face. Por isso, o homem não pode limitar-se a fazer coisas, a construir objetos. O trabalho nasce do amor, manifesta o amor, ordena-se ao amor. Reconhecemos Deus não só no espetáculo da natureza, mas também na experiência do nosso próprio trabalho, do nosso esforço. O trabalho é, assim, ação de graças, porque nos sabemos colocados por Deus na terra, amados por Ele e herdeiros das suas promessas. É justo que se nos diga: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. O trabalho é também apostolado, ocasião de entrega aos outros homens para lhes revelar Cristo e levá-los até Deus Pai, consequência da caridade que o Espírito Santo derrama nas almas. Entre as indicações que São Paulo dá aos de Éfeso sobre como se deve manifestar a mudança que representou para eles a sua conversão, a sua vocação ao cristianismo encontramos esta: o que furtava não furte mais, mas trabalhe, ocupando-se com as suas mãos nalguma tarefa honesta, para ter com que ajudar a quem tem a necessidade. Os homens têm necessidade do pão da terra que sustenta as suas vidas e também do pão do céu que ilumina e dê calor aos seus corações. Com o vosso próprio trabalho, com as iniciativas que se promovam a partir dessa ocupação, nas vossas conversas, no convívio com os outros, podeis e deveis concretizar esse preceito apostólico. Se trabalharmos com este espírito, a nossa vida, no meio das limitações próprias da condição terrena, será uma antecipação da glória do céu, dessa comunidade com Deus e com os santos, na qual só reinará o amor, a entrega, a fidelidade, a amizade, a alegria. Na vossa ocupação profissional, corrente e ordinária, encontrareis a matéria real, consciente, valiosa, para realizar toda a vida cristã, para corresponder à graça que nos vem de Cristo. Nas vossas ocupações profissionais, realizadas face a Deus, pôr-se-ão em jogo a fé, a esperança e a caridade. Os incidentes, as relações e os problemas que o vosso trabalho traz consigo alimentarão a vossa oração. O esforço por cumprir os vossos deveres correntes será o modo de viverdes a cruz, que é essencial para o cristão. A experiência da vossa debilidade e os fracassos que existem, sempre, em todo o esforço humano, dar-vos-ão mais realismo, mais humildade, mais compreensão com os outros. Os êxitos e as alegrias convidar-vos-ão a dar graças e a pensar que não viveis para vós mesmos, mas para o serviço dos outros e de Deus. Ponto 50. Para servir, servir. Para viver assim, para santificar a profissão, é necessário, primeiro que tudo, trabalhar bem, com seriedade humana e sobrenatural. Quero recordar-vos agora, por contraste, o que conta um dos antigos relatos dos Evangelhos Apócrifos. O pai de Jesus, que era carpinteiro, fazia arados e jugos. Uma vez, continua a narração, foi-lhe encomendada uma cama por certa pessoa de boa posição. Mas aconteceu que um dos varais era mais curto que o outro, pelo que José não sabia o que fazer. Então o menino Jesus disse ao seu pai: põe os dois paus no chão e acerta-os por uma extremidade. E assim fez José. Jesus pôs-se do outro lado, pegou no varal mais curto, esticou-o, deixando-o tão comprido como o outro. José, seu pai, ficou cheio de admiração ao ver o prodígio e encheu o menino de abraços e beijos, dizendo: ditoso de mim, porque Deus me deu este menino. José não daria graças a Deus por estes motivos. O seu trabalho não podia ser assim. São José não é o homem das soluções fáceis e milagreiras, mas o homem da perseverança, do esforço e, quando é necessário, do engenho. O cristão sabe que Deus faz milagres, que os realizou há séculos, que continua a fazê-los depois e que continua a fazê-los agora, porque não diminuiu o poder de Deus. Mas os milagres são uma manifestação da omnipotência salvadora de Deus e não um expediente para resolver as consequências da inépcia ou para facilitar o nosso comodismo. O milagre que o Senhor vos pede é a perseverança na vossa vocação cristã e divina, a santificação do trabalho de cada dia. O milagre de converter a prosa diária em decassílabos, em verso heroico, pelo amor com que realizais a vossa ocupação habitual. Aí vos espera Deus para que sejais almas com sentido de responsabilidade, com zelo apostólico, com competência profissional. Assim, como lema para o vosso trabalho, posso indicar-vos este: para servir, servir. Porque para fazer as coisas é necessário, em primeiro lugar, saber concluí-las. Não acredito na retidão da intenção de quem não se esforça por conseguir a competência necessária para cumprir bem os trabalhos de que está encarregado. Não basta querer fazer o bem, é preciso saber fazê-lo. E se queremos realmente, esse desejo traduzir-se-á no empenho por utilizar os meios adequados para fazer as coisas bem acabadas com perfeição humana. Além disso, esse serviço humano, essa capacidade a que poderíamos chamar técnica, saber realizar o nosso ofício, deve ter uma característica que foi fundamental no trabalho de São José e que devia ser fundamental em todo o cristão: o espírito de serviço, o desejo de trabalhar para contribuir para o bem dos outros homens. O trabalho de São José não foi um trabalho que visasse a autoafirmação, embora a dedicação a uma vida laboriosa tenha forjado nele uma personalidade madura, bem delineada. O Santo Patriarca trabalhava com a consciência de cumprir a vontade de Deus, pensando no bem dos seus. Jesus e Maria, e tendo presente o bem de todos os habitantes da pequena Nazaré. Em Nazaré, José era um dos poucos artesãos da terra, se não era o único, possivelmente carpinteiro. E, como é costume nas pequenas povoações, também era capaz de fazer outras coisas, pôr a funcionar um moinho que não funcionava, ou arranjar, antes do inverno, as fendas de um teto. José tirava muita gente de apuros, certamente com um trabalho bem acabado. O seu trabalho profissional era uma ocupação orientada para o serviço. Para tornar agradável a vida das outras famílias da aldeia, acompanhada de um sorriso, de uma palavra amável, de um comentário feito como que de passagem, mas que devolve a fé e a alegria a quem está a ponto de perdê-las. Às vezes, quando se tratava de pessoas mais pobres do que ele, José trabalharia aceitando alguma coisa de pouco valor, que deixava a outra pessoa com a satisfação de pensar que tinha pago. Normalmente, José cobraria o que fosse razoável, nem mais nem menos. Saberia exigir o que em justiça lhe era devido, já que a fidelidade a Deus não significa renúncia a direitos, que na realidade são deveres. São José tinha de exigir o que era justo, porque tinha de sustentar a família que Deus lhe tinha confiado, com a recompensa desse trabalho. A exigência dos nossos direitos não deve ser fruto de um egoísmo individualista. Não se ama a justiça

porque Deus não se conforma com a estabilidade no nível conseguido, com o descanso no que já se tem. Deus exige continuamente mais, e os seus caminhos não são os nossos caminhos humanos. São José, como nenhum outro homem, antes ou depois dele, aprendeu de Jesus a estar atento para conhecer as maravilhas de Deus, a ter a alma e o coração abertos. Mas, se José aprendeu de Jesus a viver de um modo divino, atrever-me-ia a dizer que, no aspecto humano, ensinou muitas coisas ao Filho de Deus. Há qualquer coisa que não me agrada no título de pai adotivo com que às vezes se designa José, porque tem o perigo de fazer pensar que as relações entre José e Jesus eram frias e externas. Certamente que a nossa fé nos diz que não era pai segundo a carne, mas não é essa a única paternidade. A José, lemos num sermão de Santo Agostinho, não só se lhe deve o nome de pai, mas este é-lhe devido mais do que a qualquer outro. E continua. Como era pai? Tanto mais profundamente pai, quanto mais casta foi a sua paternidade. Alguns pensavam que era pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que são pais os outros que geram segundo a carne e não recebem os seus filhos só como fruto do seu afeto espiritual. Por isso diz São Lucas, pensava-se que era pai de Jesus. Por que diz apenas pensava-se? Porque o pensamento e o juízo humanos referem-se àquilo que costuma acontecer entre os homens. E o Senhor não nasceu do germe de José, mas à piedade e caridade de José nasceu um filho da Virgem Maria que era filho de Deus. José amou Jesus como um pai ama o seu filho. Tratou-o, dando-lhe tudo o que tinha de melhor. José, cuidando daquele menino como lhe tinha sido ordenado, fez de Jesus um artesão. Transmitiu-lhe o seu ofício. Por isso os vizinhos de Nazaré falavam de Jesus, chamando-lhe indistintamente artesão e filho de artesão. Jesus trabalhou na oficina de José e junto de José. Como seria José? Como teria atuado nele a graça para ser capaz de levar a cabo a tarefa de desenvolver no aspecto humano o Filho de Deus? Por isso, Jesus devia parecer-se com José no modo de trabalhar, nos traços do seu caráter, na maneira de falar. No realismo de Jesus, no seu espírito de observação, no seu modo de se sentar à mesa e de partir o pão, no seu gosto por falar de um modo concreto, tomando como exemplo as coisas da vida corrente, reflete-se o que foi a infância e a juventude de Jesus e, portanto, a sua convivência com José. Não é possível desconhecer a sublimidade do mistério. Esse Jesus que é homem, que fala com o sotaque de uma determinada região de Israel, que se parece com um artesão chamado José, esse é o Filho de Deus. E quem pode ensinar alguma coisa a Deus? Mas é realmente homem e vive normalmente. Primeiro como menino, depois como rapaz, que ajuda na oficina de José. Finalmente como homem maduro, na plenitude da idade. Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e dos homens. José foi, no aspecto humano, mestre de Jesus. Conviveu com ele diariamente com carinho delicado e cuidou dele com abnegação alegre. Não será esta uma boa razão para considerarmos este varão justo, este santo patriarca no qual culmina a fé da antiga aliança, mestre de vida interior? A vida interior não é outra coisa senão o convívio assíduo e íntimo com Cristo para nos identificarmos com ele. E José saberá dizer-nos muitas coisas sobre Jesus. Por isso, não deixeis nunca de conviver com ele. Como diz a tradição cristã com uma frase tomada do Antigo Testamento. Ite ad José. Mestre da vida interior, trabalhador empenhado no seu trabalho, servidor fiel de Deus em relação contínua com Jesus. Este é José. Ite ad José. Com José, o cristão aprende o que é ser Deus e estar plenamente entre os homens, santificando o mundo. Ida, José, que encontrareis Jesus. Ida, José, encontrareis Maria, que encheu sempre de paz a amável oficina de Nazaré.